Nosso tema de hoje é vivência no Evangelho. A palavra Evangelho, ela tem origem grega, significa boa nova. E nós usamos o termo Evangelho para designar os textos bíblicos, os quatro Evangelhos que estão na Bíblia e outros que não contém ali, mas que também são semelhantes. Contam a história de Jesus, as palavras que ele proferiu, os ensinamentos, as diversas situações em que ele, em contato com os apóstolos e com a população, ele realizava feitos ou passava novos ensinamentos em cada contato desses. Vivência significa viver de tal modo. Então, a vivência no Evangelho, ela nos convida a que nós possamos utilizar esse manual de vida que é o Evangelho na nossa própria vida. Tentarmos, aos poucos, como já viemos tentando, né, trazer um pouco mais para dentro de nós, para que nós consigamos realizar efetivamente. Se fala muito nas ações, mas o pensamento é algo muito forte, porque tem um livro até que o título é Somos o que Pensamos. E para a gente até entender um pouco, nós somos realmente aquilo que nós executamos, e nós executamos aquilo que passa dentro do nosso mental. E aí, mais para trás, a gente vai tentar saber de onde vem esse conteúdo mental que existe, que é o meu pensamento. Então, nós começamos a ver que são as nossas raízes, que são profundas, são de vivências anteriores e que se manifestam a todos os momentos. No nosso consciente, no nosso dia, ele acaba sendo muito pouco. Nós fazemos muitas coisas de forma mecânica, de forma automática, porque já estamos acostumados a realizar essas coisas. Significa que não colocamos o nosso consciente nelas, não estamos presentes quando estamos fazendo várias dessas coisas. E o que se manifesta muitas vezes é esse conteúdo inconsciente que nós carregamos e que é nosso. Mas, por que eu digo, né, que o Evangelho ele é um manual de vida? Porque os ensinamentos que contém ali, quando a gente lê uma passagem evangélica, ou quando a gente assiste, né, porque já fizeram vários filmes sobre a vida de Jesus, nós achamos muito bonito, nós nos sensibilizamos até, achamos realmente interessante, mas na prática parece que não tem muito a ver com o meu ser, com o meu agir, porque de forma geral, a gente acaba agindo de forma diferente daquilo ali. Outro dia eu ouvi uma pessoa, ela estava fazendo uma prece e ela se referiu dizendo que num determinado momento que fazemos parte do todo, do mundo. Fazemos parte, sabemos disso. Mas nós não agimos como parte desse todo. Nós agimos muito para nós, pelos nossos interesses, mas não olhando o todo. E até argumentamos de várias formas. Ah, porque não adianta eu fazer, porque o outro não faz. Ou sempre julgando o que está fora, mas não observando que não importa o que está fora. Importa o que está dentro. Então, enquanto nós individualmente continuarmos sendo como nós somos, é nós que não estamos caminhando para frente. Então, por isso que o manual precisa ser relido e utilizado no dia a dia. E abrindo aqui no índice do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito interessante porque ele meio que separa os assuntos de uma forma, vamos dizer assim, em sequência. Então, No início, os primeiros capítulos, são 27 capítulos, 28 se nós contarmos as preces que tem nele, mas são 27 falando de várias coisas. E os primeiros nos dão noção do mundo espiritual, de como funciona a lei que tanto se fala. Que lei é essa? Que não está escrita, mas está escrita na consciência nossa, de todos. Porque nós sabemos o que é certo, o que é errado, quando nós paramos e refletimos verdadeiramente sobre aquilo. Às vezes nós justificamos, né? A justificativa está sempre presente em tudo, principalmente quando nós não queremos fazer o que é certo, nós temos o argumento. Mas, quando nós entendemos um pouco desse funcionamento e nós começamos a observar racionalmente as coisas como acontecem, a gente perde os argumentos, porque aí não tem o que diga, não, tu está certo, quando não está, né? Nós sabemos disso. Então, a primeira parte ele fala sobre isso. Então, ele nos situa dentro de um contexto muito amplo, que é o mundo, é a vida, é o processo reencarnatório dos porquês, de como, para que a gente consiga entender essa relação. Depois ele vem falando, já de uma forma mais amorosa, eu diria, que são as bem-aventuranças. Tem 4 bem-aventuranças aqui, uma em cada capítulo. E explica por que ele fala de bem-aventurança. Por que somos felizes passando por vários momentos de dificuldade ou de não entendimento? Porque nos está sendo dado mais uma chance de entender através do aprendizado. O aprendizado difícil. Eu gosto de comparar sempre a nossa vida espiritual, e se mescla com a questão da vida encarnatória, com a escola. Os diversos anos escolares que nós passamos para irmos aprendendo, compreendendo melhor sobre as disciplinas que nos são oferecidas, são propostas. E a questão da reencarnação é isso. Nós somos matriculados numa série, passamos para uma seguinte, numa nova reencarnação, mas às vezes teve alguma matéria que a gente não aprendeu muito bem. Então a gente fica de recuperação. Eu tenho que refazer aquelas provas para demonstrar que eu tenho capacidade de ir para o próximo ano. Um exemplo bem simples, né? E assim vai. Até que nós chegamos na universidade, numa pós-graduação, num doutorado, num mestrado, porque a gente nunca termina de aprender. Nunca aprende-se tudo. Temos muita coisa para entender ainda. Depois dessa parte mais amorosa, aí então vem aquelas lições um pouco mais difíceis para nós. Tem 2 capítulos aqui, nós já ouvimos várias vezes, porque várias vezes já falamos sobre isso. Um deles é: amar o próximo como a si mesmo e amai os vossos inimigos. Eles são em sequência. Aí a gente pensa assim, mas eu não tenho inimigos. Não tenho ninguém com quem eu me indisponha. Então, não é para mim. Mas aí a gente começa a pensar assim, bom, tem alguns parentes que não são inimigos, mas é difícil conviver com eles. Fazem anos assim que eu nem procuro, eles também não me procuram, e tá bom assim, cada um no seu canto. Às vezes não são tão longe, né? Essas questões são no dia a dia, que a gente isola alguém, para não ter o contato, para não ter o diálogo. Também não são inimigos, mas não existe convivência, não existe compartilhamento, não existe aprendizado, porque se nós fazemos isso, nós não aprendemos o que ele pode nos trazer, mesmo que seja problema, porque aprendemos muito com o problema. Então, é sim para mim. Porque eu tenho que aprender o que está aqui no manual para transformar a vida, a viver melhor. Porque isso significa o quê? Em todos vai indo nessa mesma direção. Não significa que eu tenho que fazer para o outro o que é bom para ele. Eu tenho que fazer para o outro o que eu preciso para mudar aqui dentro. Porque muitas vezes, quando nós fazemos para o outro não aproveita. O outro está na dele, como nós, muitas vezes, não damos a devida atenção para o que recebemos. Não é nem ser ingrato, é nem se dar conta. E acontece muito. Nós estamos sempre dos dois lados da relação, fazendo e recebendo. Então é isso que eu tenho que mudar. A minha alteração interna. Porque nós já falamos tantas vezes sobre várias coisas que a gente acaba se repetindo. Mas a verdadeira felicidade que nós estamos buscando, nós sempre idealizamos ela com referência a nós mesmos. O que eu preciso fazer? Ou o que eu preciso ter para ser feliz dentro do meu conceito? Vamos dizer que eu consiga alcançar tudo isso. Porque normalmente são coisas tangíveis, materiais. Então é até fácil. Mas aí, alguém do meu lado não está nessa mesma sintonia de felicidade. Está passando por um problema, seja ele qual for. Alguém do meu lado com uma relação afetiva muito próxima. Não é alguém que eu posso ignorar ou isolar, no outro exemplo. Será que eu consigo estar plenamente feliz se aquela pessoa que eu tenho uma relação de afeto não está? A gente sabe que não. Existem inúmeros exemplos de parentes que desencarnam em situações difíceis e o que fica continua sofrendo porque sabe que está em dificuldade o outro. Então a gente pode ter tudo, mas se nós não caminharmos juntos, nós não temos tudo, nunca. Por isso que o ato de fazer, ele é muito mais verdadeiro na relação de felicidade do que simplesmente focar para dentro. Quando a gente consegue fazer, que tem um outro capítulo que diz, né, amar o próximo como a si mesmo. O porquê, então, a gente começa a entender isso. Por que que eu preciso amar o próximo? Porque eu estou me modificando. E tem vários outros capítulos. Vários outros. São 27, como eu disse. E cada um traz uma pequena lição do que a gente deve aplicar no nosso dia a dia. Difícil, porque ainda não aprendemos. Mas é muito simples também. Ele não pede nada do que a gente não consiga fazer, que a gente não tenha capacidade para executar. Nada. Tudo é muito simples. Mas exige entendimento, que a gente comece a avançar nas séries para poder entender o porquê que a gente aprendeu aquilo lá atrás. Esse é o processo de entender, né? E praticar. Então eu falei antes da questão mental, do conteúdo, começar a observar o que passa ali dentro. Porque aquilo ali sou eu. Então, muitas vezes não conseguimos executar porque aquilo ali é diferente. São coisas que vão em direções contrárias. É uma sugestão, né, sempre de livro de cabeceira o Evangelho, porque abrindo aleatoriamente, ele sempre traz uma resposta bem direcionada àquilo que a gente está precisando naquele momento.